Ratscraw, give us a solo agora. Dá um solo pra gente aí, Ratscraw, diretamente de Berlim. Manda ver aí. Thank you. Salve, salve, Metalhead, diretamente do Canadá. Hey, Metalhead, how are you? Sorry, you can solo the next one. Sorry, we are still figuring out here the volumes. Valeu, grande Metalhead aí, diretamente do Canadá. Vamos, the last one in 80 BPM, a última em 80 BPM aqui pra gente... E essa guitarra base que vocês estão ouvindo é do Ratscrow de Berlim, Alemanha. Pessoal, então aqui é uma improvisação, né? Então temos o microfone aberto para quem quiser também participar dessa improvisação aqui com a gente. Cantar e... recitar poesias, né? E fiquem à vontade a hora que quiser. Quer dar um grau aqui? Ah, aqui. Nesse aqui. Aqui tá agora? Ou aquele outro? Pronto. Manda uma nesse aqui agora, a última nesse, a última é, e aí depois a gente entra. Pode ser? Então vamos agora no sample, outro sample aqui do Tim Maia. É a música Nobody Can Live Forever. Ninguém pode viver pra sempre. It's the same. There we go. How we doing, man? What's happening? All right. Yeah, yeah, yeah. isso aí. Queria convidar agora para improvisar um grande amigo aqui, Giro, que participou na semana passada. Salve, salve, Giro. Chega aí, mano. Na improvisação aí, vamos nessa. A gente, todo mundo se envolve. Tem Maria mole, farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa menina tá me dando bola. Chegou aqui, vou passando ligeiro. Vou passando ligeiro. Vou passando ligeiro. Vou passando ligeiro. Vou passando ligeiro. Hoje vai carro de lata. Hoje vai subir carro de lata. Hoje vai subir carro de lata. De lata. Hoje vai subir carro de lata. Na beira da ladeira, da ladeira da praça. Não só caramba, é thank you. Caralho, o nome da música, né? Alvorada do Dendê. Ah, é? Yes, I. On fire. E yeah. Tipo um ragazinho que tava tocando. Tinha um ragazinho também. Foi quase 112 BPM. Yeah. Yes, I. Jam Music Session. Coisa boa. Tá, tá. Yeah. É. Mic aberto, mic tá aberto. A base do Racionais, né? Seria legal também. Foi massa. Yeah. Yeah. Começou. Som de periferia, batuque de Salvador, África na sintonia que vai até sua raia. Juntei nessa melodia, vontade de caminhar. Você patifaria, fazer meu povo samba. Se tá feliz, então sorria, sorriso negro brilhar. Mas se a crise chegar, o que é que eu posso fazer? Se for na palma levar, eu vou com muita lasanha. Só pra sopa alegrar, não é difícil aprender. Se quer dançar, se eu chegar, samba. Começou, sei que incomoda, sei que incomoda sim. Põe jazz um sou, jazz eu sou, jazz eu sou. A cara já é com coca. Começou. Sei que incomoda, sei que incomoda sim. Põe jazz um. Sou, jazz eu sou. A cara já é com coca. Ei, mais um rolê laradinha, o sul groove do sun. Nesse feijão põe farinha que eu vou até lá no man. Uma cara já da feirinha, uma brisa de Itapuã. No pique de Talibã, R2T pra riscar. Eu sei que é meu de fã, e se for pra constar, escuta o que eu vou dizer, no Olodum encostar. Eu fico até amanhecer, mais um axé pra doiar. Não posso nem me esquecer, e nesse hit levar. Se quer fazer, faz a lei, não pare de caminhar. Sem essa de querer ser, eu sei que o dia chega. Fazer o plano crescer, viver à beira do mar. Deus me mete crescer, lembrando de estudar. Mas só que o tempo não para, porque a escola tá cara. Fazer nascer pra Sahara, assim o medo em bar. Essa minha cara junta dinheiro da bala. Passando longe da bala, talvez a gente se fala. Começou. Sei que incomoda, sei que incomoda sim. Põe jazz um sou, jazz um sou. A cara já com coca. Joga amor. Hoje é dia de mudança. Embala. Se joga amor. Pega a geladeira, o fogão enferrujado. Minha foto 3x4 e o copo é de vidro. Embala. arrojado, minha foto tem fato e o copo é de vidro. Embala, embala, amor. Cuidado com o espelho, com a porta do guarda-roupa. Não esqueça da coleira do cachorro que eu deixei na ventilador. Pode fazer calor na nova casa, yes, yes, yes. Ferro de passar, liquidificador, pode ir pra levar. Mudança pra lá, mudança pra cá. Copo d'água, mas tá calor, tá calor, tá calor. Carrega pra lá, carrega pra cá. Copo d'água. Meu Fusca cabe tudo. O meu Fusca cabe tudo. Fusca cabe tudo. É. Meu Fusca cabe tudo. Vai, yeah, sai. Valeu, Eric. Salve, salve, Eric Giro. Muito obrigado, meu irmão. O microfone aí é seu, mano. A hora que você disser assim, passa pra mim aí esse mic e você... O microfone é seu. Valeu, Giro. Obrigado aí, velho, por considerar a gente aí. Valeu mesmo, velho. Fortaleceu. pessoal. Pessoal, agora com vocês aqui no palco, contribuindo aqui com a gente também para essa jam session, Carol. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não passo mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem entrar. Eles estão baratinados. Você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. E a verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo crespo. Eu sou um negro gato de arrepia. Essa minha história é mesmo de amargar. Sou mesmo de um telhado, um outro desocado. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Minha triste história eu vou descontar. E depois eu fico sem que vou chorar. Há tempos que eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato. Sete chances tenho para vencer. Mas se não comer, eu acabo de rolar. Eu não vou brigar. Um dia ela me falou para o menino. Teria minha pele para tamborim. Apavorado, desapareci de mato. Derrugar. Seu corpo contra o mundo, e falou que tá bom e bem cruel. Ela me conta sem certeza tudo que viveu. Thank you. tudo que viveu. Thank you. cima, desligando em cima de mim. Enfim, enfim, ainda por cima é uma tremenda gata pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. Ainda por cima eu fico admirando. É muita lenha pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego. Eu não tô nem aí, gente. Minha cunhada já me avisou que eu se demora, ele vai me entregar. O meu pai me orientou, isso não dá certo, é melhor parar. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não, não pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, não. Não pego, eu pego. Carol.